frequência é uma coisa que acontece muito na nossa vida. Nossa vida de casado, nossa vida de irmãos na igreja, nossa vida no trabalho, nossa vida na escola. A gente precisa muito preferir isso. Por não preferir isso, o emprego pode ser perdido, um relacionamento pode vir por água abaixo, uma amizade pode nunca mais ser a mesma. Muitas coisas podem acontecer, e ruins, se nós não preferirmos esta atitude que a gente vai falar agora, essa preferência. Observem aqui que o que Paulo está pedindo a Filemon é uma coisa muito difícil, porque a gente não está na carne para saber. Você tinha alguém que trabalhava para você, você dava comida, dava lugar para dormir, de repente ele foge. Imagina se essa moda pega lá na época, e escravos inteiros querendo formar sindicatos e fugir, e lutar pelos seus direitos e tal. E ou então ir buscar os seus direitos de maneira ilícita, ou então fugir mesmo. O que Paulo está dizendo é: meu filho, recebe esse camarada. Ele te fez um mal, mas você recebe. O que é que Paulo está pedindo? O que é que Paulo está pedindo que Filemão prefira? Prefira perdoar. Ele prefira perdoar. Paulo está dizendo: Filemão, você tem todo o direito de mandar Onésimo apanhar. Ele era senhor. Você tem todo o direito de dar o castigo para ele. Você tem todo o direito de pegar Onésimo, botar no cantinho da sala, ajoelhado no milho. Você tem todo o direito. Você tem todo o direito de não recebê-lo mais. Você tem todo o direito de tudo. Você tem todo o direito, inclusive, de fazer tudo direitinho. Agora, o que eu peço é que você não leve em consideração essas coisas e perdoe. Já pensou? Perdoar alguém que te fez mal, alguém que te custou, alguém que fugiu, alguém que te magoou, é o que Paulo pede para Filemão. Não há dúvidas pela petição e que Filemão tem recebido Onésimo. Recebeu. E essa prática que Filemão deixou transparecer é uma prática que tem como fundamento e fonte o próprio Deus. Todas as preferências aqui, se vocês notaram, elas partem do próprio Deus, da própria relação de Deus para com a gente. Deus preferiu perdoar. O que Paulo pede para Filemão é que ele tenha a mesma atitude que Deus teve com ele. Veja lá, o que Paulo está pedindo a Filemão é: receba Onésimo como Deus lhe recebeu. Onésimo é fujão? Você é fujão também de Deus. Onésimo se escondeu? Você se escondeu de Deus. Onésimo te fez mal? Você também fez mal a Deus. O que é que Paulo está pedindo? Assim como você foi aceito por Deus e perdoado totalmente, pratique isso e perdoe Onésimo. Olha, gente, só perdoa quem se sente perdoado por Deus. Como? Se você não sabe o que é ser perdoado, como nós lemos e cantamos, vai ser difícil perdoar. Vai ser difícil preferir, quando às vezes tem todo o direito de fazer o que quer que seja, perdoar. A base do perdão, pelo que eu tenho visto, é ser perdoado. Aceitar os outros como você foi aceito. Por que nós não perdoamos? Porque nós não sentimos que fomos perdoados por Deus e aceitos. Então, num casamento, se não se prefere perdoar, o que se tem? Motivos de sobra para brigar, e nenhum motivo, não é? Mas pode ser na cabeça da pessoa motivos de sobra para separar. Não é assim, não? Quem é casado aí não tem aqueles arranca-rabos, aquelas brigas, aqueles aquelas coisas entrando no clima, aquelas coisas arretadas que acontecem, que você diz, meu Deus do céu. Mas o que é que se faz? Mesmo quando se tem a razão, o que é que se procura? O que é que se procura? Eu prefiro perdoar. E aí a relação se mantém, e aí depois você prefere acreditar na mudança, depois você prefere acreditar que vai ser útil em trabalhar a sua utilidade no relacionamento, e depois você prefere amar acima de tudo. Aí as coisas se completam. Não há amizade se não se preferir perdoar. Quem será amigo de quem? Não se terá amigo na vida se você não preferir perdoar. Na igreja, pior ainda, ou melhor ainda, se não se escolhe perdoar, não há motivo, não há quem você poderia chamar de amigo. Agora, se nós quisermos tomar a atitude de Lameque, você sabe quem foi Lameque? É um dos primeiros homens que aparece na Bíblia que tem uma atitude altamente anti-perdão. Lameque é o seguinte, ele tinha, foi o primeiro caso de bigamia, inclusive, de um homem que tinha duas mulheres. A Bíblia diz que Lameque matou um homem porque pisou no seu pé. Lameque matou um homem porque pisou no seu pé. Está lá no começo de Gênesis. Os primeiros capítulos de Gênesis são casos de como o perdão não está presente e como o pecado ele vai tomando proporções gigantescas quando não há perdão. Vem lá dos filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, depois vem Lameque, depois vem o pecado do povo, vem Gênesis 6, vem todo aquele pecado. Quando chega em Gênesis capítulo 11, a torre de Babel, acabou. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis é só história de terror, de como o pecado avançou. Se você pegar o capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11, tem mais pecado ali do que em todas as outras páginas da Bíblia. Se você chegar a espremer aquelas páginas, sai sangue. Tanta coisa ruim que aconteceu ali. Mas era para comprovar e para ver o que o pecado fez desde o momento que ele começou em Gênesis 3 até Gênesis 11. A maldade, a perversão do homem. E essa perversão luta contra todo o sentimento de restituição ou de perdão ou de não levar em consideração, de não preferir o perdão. Então o que Paulo pede para Filemon é que ele haja como Deus agiu com ele. É isso que ele diz. Só que o perdão, ele não só iguala, ele excede. O perdão não é só dizer está perdoado, é tomar atitudes de quem perdoou. Então, como é que Paulo pede? Vocês lembram muito bem. Olha, vou mandar Onésimo para aí e recebe-o. Perdoa o camarada. Mas Paulo não diz só isso. E recebe de novo como escravo. O que é que Paulo diz? Recebe agora como caríssimo. Recebe agora como um irmão. Põe o homem para sentar na tua mesa. Perdão. Excedentes, graça. Onde tem pecado, Filemon, age superabundando com graça. Onde tem falta, tem que expandir cada vez mais o perdão. Então, e ele diz no versículo 17: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E o que é isso se não o evangelho? Você lembra no Abapai, no comecinho, quem estava estudando com a gente lá? Ah não, nós vamos estudar, se não me engano, domingo que vem, sobre perdão. Interessante, tem uma história que diz assim, que o pai dos dois irmãos veio a falecer e tinha deixado uma herançazinha, um dinheirinho para cada um deles. Quando o pai morre, cada filho tem que ganhar um pouquinho. Né? Quando o pai vai embora, deixa as coisas para os seus filhos. E aí o que acontece? Um dos filhos dá uma de espertinho e leva tudo, o dele e do irmão. Passa a mão. E aí a história diz que esse irmão, vamos chamar de João, o que foi lesado, morria atrás de encontrar o outro irmão, que se chamava José. Certo dia, Deus deu a oportunidade de João e José se encontrarem no meio da rua. José já tinha gasto dinheiro, estava bem bom, e João se sentindo lesado, disse: quando eu me encontrar, eu vou matá-lo. Nem respeitou a memória do meu pai. Quando eles se encontram, José não tinha visto, João vê o irmão e diz: é naquele pescoço que eu vou me agarrar. E João corre, pega no pescoço de José. Quando José vira-se assustado, João olha para o rosto de José, e o que é que ele vê? O pai. Era muito parecido. Ele olhou para o irmão com a mão na goela dele e viu a imagem do pai. E imediatamente as mãos desceram do seu pescoço aos seus ombros, entraram por entre os sovacos dele e lhe apertou. Isso se chama abraço. Eles se abraçaram muito, e João perdoou José, porque viu em José o quê? A imagem do pai. Se nós enxergarmos no nosso semelhante a imagem de Jesus, recebe-o como a mim mesmo, Paulo dizendo. Recebe ele como se fosse eu, porque é perdão, vem em mim Jesus e perdoar, não tem como. Se você enxergar traços de Deus numa pessoa, você vai perdoar. É o que Paulo está dizendo. Recebe ele como se fosse eu. Paulo sabia da chave do perdão. E aí, mais uma vez, no versículo 18, sempre excedendo, gente, a justiça dos homens. Paulo dizendo: se ele te fez alguma coisa, meu irmão, bota na minha conta. O que é que Jesus fez por você, Mendes? O que é que Jesus fez, pai? Todas as dívidas aí de Mendes, na cruz, nas minhas costas. Todos os pecados de Léo, pai, leve em consideração, nas minhas costas, na cruz. Todas as maldades de Carlinhos, pai, não derrama o sangue dele, faz pingar todo o meu por ele. O que é isso? Lança na minha conta. Lança na minha conta. Mendes pisou no meu pé, as pisadas de pé de Mendes em mim estavam lá na cruz. Eu devo relacionar-me com ele como se todas as coisas que ele me fará já estivesse também na cruz. Paulo diz: o que tiver, lança na minha conta. Não trata ele como devedor. Não trate ele como devedor. E Paulo assina o próprio punho. E o que é isso, senão Jesus dizendo: propriedade exclusiva minha. Nunca mais trate Andréa como se fosse Andréa. Trate Andréa como se fosse Andréa de Jesus da Silva. Nunca mais trate quem quer que seja sem que veja nela eu. Então, recebe como você foi recebido, perdoa o quanto você foi perdoado, recebe ele como a mim mesmo, vê nele a minha imagem, vê nos outros a imagem de Jesus. E outra, todas as faltas que ele te cometeu, se você quiser a restituição, não cobra dele, cobra de mim. E foi o que Jesus fez por nós. E aí Paulo, usando aqui um trocadilho, Paulo gostava disso aqui, eu soube que Ana Paula gosta também de leitura, né? Ela tá dizendo, eu esqueci de pedir que ela lesse o texto para a gente ver se a monografia dela está indo bem. Brincadeira, mas olha o que Paulo diz, ó. O tempo todo, o que é que Paulo está pedindo? Receba o homem. Aí aqui é o que Paulo fala no versículo 20: sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Recebe ele. Recebendo ele, você recebendo ele, quem recebe sou eu. Este benefício. Reanima-me, o velho. Reanima o meu coração em Cristo. Minha palavra final, gente, nessas devocionais e mensagens que nós trouxemos aqui: a vida cristã é feita de escolhas. Nosso caráter é moldado por essas escolhas. E as escolhas geralmente são preferências que nós temos. Uma coisa que nós sempre escolhemos é porque nós preferimos. A camisa preta que eu vesti porque eu prefiro a preta, que eu preferi a preta dentre as outras que estavam ali. Então, dentre todas as virtudes cristãs, dentre todas as ações possíveis, por que não tentar preferir essas cinco que nós pontuamos aqui? Por que não continuar essa semana até acabar lendo Filemon e lembrando-se de preferir a utilidade, o amor, o compartilhar, o perdão e o... A gente sempre esquece um. A gente sempre esquece um. Por isso que são cinco. Para ver, né? Mas vamos parar por aqui. A chave de tudo é Jesus. Se conseguirmos ver no outro Jesus, nós perdoamos. Se conseguirmos enxergar que nós fomos perdoados por Jesus, nós conseguimos perdoar o outro. A chave é Jesus, é o centro, é Jesus. Tá bom? Então a gente vai fazer um exercício assim, que certamente a gente magoa. Quantas pessoas você não magoa, hein? Quantas pessoas a gente não magoa? E quantas vezes nós não fomos magoados? E às vezes a pessoa lhe magoa e ela nem percebeu, mas é você que está sentindo peso. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Cristão não tem que levar peso nenhum. Cristão não tem que ter medo de nada. Tudo foi colocado na cruz. Nenhum mal me toca se não for permissão de Deus. Nada me separa do amor de Deus. O que vier à minha mão, jamais o lançarei fora. Por que tem que ter medo? Por que tem que ter isso e aquilo? Por que tem que ter medo de perdoar se ele disse, de confessar se ele disse que perdoou? Então vamos orar assim nesse sentido. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos pensar no perdão. Por que não perdoar? Por que não perdoar? O que é que você fez com Deus? O que é que você não fez para ferir a santidade de Deus? E por que nós nos vemos no direito de não perdoar o outro? Aí vive-se numa comunidade daqueles que não pedem perdão. Vive-se numa consciência de que, estando certo, eu não pedirei perdão. Aí, como Lameque, o camarada pisou no nosso pé, a gente mata. Como Lameque, o camarada fala uma palavrinha, a gente faz biquinho e fica com raiva o resto da vida. Como Lameque, o camarada deixa sair alguma coisa e a gente já o considera o diabo. Como Lameque, a natureza pecaminosa que existe em todo mundo aqui sai um pouquinho e nós o elegemos então como nosso inimigo número um. Perdão. E o Pai Nosso diz: perdoa-nos como nós perdoamos. Nós oramos isso.